5898, copia. Web 5898, Confins, aprovado nível 340, rota DCT Leda, DCT Bridia, peso Luno 6. Decola da pista 1-0, perfil de saída da El Leda, após direto Bridia com curva à direita. Transponder 5-1-1-6, controle 1-1-9-8. Fala, Web 5898, confirme o transponder. 5-1-1-6, 5-8-9-8. Web 5898, cotejamento correto, chame pronto. Chama pronto, 5-8-9-8. Estou em Salvador, muito bom dia, Web. O 3749, sou Guarulhos, 340, seguir da Fox. Web 6749, um minuto para a cópia. Está na guarda, 6749. Canal 6251, decolar 244, controle 1998, bom voo. Controle 198, Canal 6251, obrigado. Web 6749, copia. Agora, 6749. 6749, Guarulhos aprovado nível 340, via Peruísque 50. Decola da pista 1-0, perfil de saída da El Leda, após direto Bidev com curva à direita. Transponder 5-1-1-2, controle 1-1-9-8. A gente copiou Guarulhos 340, saída da El Leda, depois Bidev pela Peruísque 50, bom, dá 1-0, curva à direita 5-1-1-2. É o nosso transponder com 19-8, o controle Web, com 6749. Web 6749, rota via Peruísque 50. Gente, Peruísque 50. Web 6749, cotejamento correto, chame pronto. Chamará 6749. Controle Chanel 6251, solicita direto o CRAT. Dois cinco foi inicialmente direto Leda, aguardando a liberação do centro Recife. Direto Leda, aguardando 6251. Obrigado. Salvador, o Azul 4177 com 115 a bordo, 3 horas e 45 é autonomia, alternando com o fim para o TAC. Cliente Azul 4177, Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 012. Livre táxi, direito via Índia, reporte no ponto de espera da Unidiário 4177. Salvador, bom dia, 3201, o cliente vai tomar tampouco. 3201, bom dia, autorizado chegada a Bonf, vê se mantém a 2000, ajuste 1012. 2000, 1012, 3201. Sete, azul, ponto de ar, pistão no zero, ponto de ar. Azul 4177, alinda, colono 0, vento 010 graus, 039. Luz alinhada, decolagem 5 0, 4177. Salvador, muito bom dia, Webjet 5727, autorização Galeão 340 para combater o foco. Gente, aguarde a cópia, Web 5717. Na escuta, seria a saída prevista, né? Da Euleda, após direto Bidev. Da Euleda, Bidev, né? Ele. Graças. Graças. Quatro um sete sete, decolar 252, controle 1998, bom voo. 1998, obrigado. Bom dia, 4177. Web 5717, copia. Copia, prossiga. Web 5717, Galeão aprovado, nível 340, rota via Peruísque 50, BDEV, Upper November 857, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após direto Bidev com curva à direita. Transponder 5115, controle 1998. Do Recife, frequência 1251, alterna 13325. Web 5717, curva à direita após a decolagem e o transponder 5115, controle 1998, ok? Ah, sim, vai ser a direita, 5115, 1998. Correto, chame pronto, Web 5717. Chamada pronto, 5717. escuta do Web 5717. Afirmo. Só para tirar uma dúvida, após a programa do 57 pela rota que você tem, a gente consegue a composição, que aqui nós temos pelo plano a 50, a 50 da Vitória, e só para a gente poder fornecer essa parte dos dados. Ok, só um momento, Web 5717. Ok. De 5717, na escuta. Ok, a rota Upper Whiskey 50, BDEV, Upper November 857, Sierra Golf Romeo, Upper Zulu 16, Groof, Upper Zulu 14, Tokin. Ah, então, obrigado. Passa 150, chame o centro na frequência 1251, na alterna 13325. 251-33-25-41-77, bom dia. Bom dia. 3201, autorizado ILS XRA, reporte localizador. Autorizado ILS XRA, 3201. Complete final ILS, chama a torre 118.6. 118.6, tá 3201. Salvador, bom dia, tá 3201. Bom dia, TAM 3201, no livre pouso no zero, vento 360 graus, 03 nós, pista úmida. Para seguir a aproximação, confirma livre pouso, pista no zero? Afirmo, tem livre pouso no zero. Vento 360 graus, 03 nós, TAM 3201. Livre pouso, pista no zero, TAM 3201. Agora puxa daqui estacionamento web 6749, tá na 02. Livre, puxa pra estacionamento, chame táxi, web 6749. Chamará 6749. Puxa daqui estacionamento web 5898, portante número 5. Livre, chame táxi, web 5898. Chama táxi, 5898. Programa de 7 para pushback do estacionamento no DEFRE. Aguarde, era o número 2 no setor, web 5797. Mas eu estava no 5797. Solo ao 06, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém posição antes da Juliette, então 3201. Táxi web 6749, tá com 133 a bordo, 2 minutos, 4 horas e 10, pegando Galeão. Web 6749, Índia, reporte pronto, ajuste no 012. Índia, direção no 012, ajuste o 6749. 5717-3. Após a passagem do trapo, está guardando a autoriza? Negativo, Web5717, devido à interdição entre a Índia e a Juliette, o único caminho é a retaguarda, ok? É para não preterir a aeronave da companhia que já está prestes a iniciar o táxi. Aguarde só mais um momento. Próxima Juliette, está 3201. Está 3201, ingresso a Juliette, portão 07. Juliette, portão 7, está 3201. Portão 7, ok? 07. Ponto Feredão 90, Web6749. Web6749, a linha decola no 0, vento variável 3 nós. A linha decola 6749. Para o táxi Web5898, COB de 124, autonomia 3 e 10, alterna galhão. Gente, observe a passagem do Airbus Atam após Pátio 1 no Índia, reporte pronto, ajuste no 0 no 2, Web 5898. Já funciona Pátio 1 no Índia, e 2 ajuste, 5898. Web 5717, coordene com a equipe de solo que após a passagem da guarda 09 da companhia está livre o seu pushback, chame para o táxi. Tá, porque após o troço da companhia está guarda, ele pushback na 3, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Era pronto, Web 5898. Web 5898, ali mantém no 0. Ali mantém, 5898. Web 6749, decolada Zuno 1, controle 1, 98, bom voo. 98, 6749, muito obrigado. Controle de Salvador, muito bom dia, Web 6749. Transfere na perfil da DAEL, usando 120, solicita pro Adibidev na presente, se possível. 6749, sube mantém 340, vou em Leda inicialmente, aguardando a autorização do centro. Vicente, Leda presente, subiu 340, Web, 6749. Web 5898, livre decolagem no 0, vento variável 3 nós. Decolagem 5898.